397-10, Líder Sonar, reporta, tá? Salvador, boa tarde, o Chalé Leão 40, pushback acionamento, gate número 2. Chalé Leão 40, totalmente pronto, 02. Mantinho, porta fechada e ringer removido. Tá autorizado o reporte ataque, 6140. Boa tarde. Gol 1-2-6-0, desce para 3 mil pés, que negão do 0 no 3. 3 mil, 3, gol 1-2-6-0. Tio Gol 1-2-97, autorização táxi via pátio e Índia, no ponto de espera da pista 1-0, 14-1-1-8, desce para 9-5, ajustando 1-0-1-3. Vai observar o airport da Avianca no través do 4, vai seguir com o número 2. No 260, redução 1809. Segue tráfego 8 milhas na sua frente, com 70 de ground speed. 169, reduzindo. TRIP 54 no 4, completa com a torre 1-8-9-5, composto. 1-8-9-5, TRIP 54 no 4. Chané 6140, pronto para o táxi, POB 76, 2 horas e 20, Salvador. Confirmar a tese do POB? BLB, retificando, é 8282. Afirmativo copiado, 82, autorizado táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, pista no 0, torre 1-1-8, decimal 95, ajustando no 0-3, achando 1-1-4-0. E mantive via Índia, 102-95, no ponto de espera. boa tarde, 6140.0. 40, boa tarde, mantém ponto 0.0. Mantém posição 40. Salvador, o trip 5414 passou, externo baixar travado. 5414, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, zona 39. Livre pouso 5414. Gol 1260, continua aproximação, lembrando que está livre, ajuste no 003. Guarda. Tá, chegou no 983. Tá no ataque, 983. Papá Golf, confio em parte 54 e a pista que decola. Filial 060 decolando 17, confere. Gente, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Ilhéus, Plano Yankee 060. Em coral modifica para o 045, modifica. Corrigindo, modifica para 045 e prossegue visual para o destino. O aerovia é Golf 677, saída é a Coral. Decola pistão 17 com a primeira curva à direita. Transponder 0260 e o controle Salvador 120, decimal 8. Está embaixo do gravado, livre pouso, Gol 1260. Apenas confirmando o nível de voo 060, que inicial pode modificar para 045 em coral e prossegue visual para destino na Golf 677, Plano Yankee. Gente, eu acho que é Papa Golf Aerostar 05 a bordo, para acionamento táxi ecológico, estou em 1895, ajuste o padrão, eu acho que é Papa Golf, boa viagem. Paulo, trip 5425 na Alfa. Trip 5414, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na Alfa, reportaria antes da Juliette, trip. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, 4207. Né? 259 é a radial, confirme quantas milhas você afasta? Estimativa afastando 065 milhas, nível de voo 085, está pronto, cópia. 5, afirmativo. E saiu aqui no plano aqui 085, esse eu copio ou prefere 065 mesmo? O trip 5414 pode ingressar na Juliette, Patiluno? Trip 5414, atento ao bonde da Gol puxando 05, autorizado, Juliette remoto no 4. Juliette remoto no 4, grato, 5414. O Eco Zulu Novembro, autorizado Salvador GQE. Rota direta, nível de voo 085, decola da pista 17, curva na direita, ingressando no corredor Axé, restrito no meu pé, aguardando liberação do controle. O transponder 5463 e o controle de saída 120.8. China 6140, tem livre decolagem na pista 10, vento 110 graus, 159. Novembro, por gentileza, apenas confirme o PAT 4, o PAT 4. Espera, zero. E agora para acionamento táxi decolagem com a torre em 1895, ajuste padrão, confirme apenas o POB. Quatro pessoas a bordo, um pátio 5, para acionamento táxi ecológico, a torre 1895, ajustando 1013, o Eco Zulu Novembro. Solo Salvador, voo 93 para o táxi, 177 a bordo, 3 horas 78, alterna a caminhada. Pessoas a táxi via parte principal e Índia, no ponto de espera, pistino 0, torre 118.95, ajuste padrão, gol no 983, boa viagem. Fala, bom dia, voando 260. Pode sentar, papai, repete para ingresso. Portão 08. Juliette, 08, para ingresso. Novembro, autorizado o táxi, repasse para ingresso no táxi. 3. Você é 6140, contato ao radar, sobe e mantenha 250. Boa, Jamo. Boa, Jamo, sobe para os 250, 6140. O 4207 estabilizou? Agora, senhorita. 4207, completa a aproximação final, chama a torre 1895. 95, obrigado. Torre Salvador, azul 4207, estamos a 7 milhas, final, pistão 90. Azul 4207, aproximação, rodando pista livre, ajuste no 013. Na 093, guarda pista livre, 4207. Alto Papa Golfo, estou com o tráfego para Caldas, transportando enfermo. Sou taxi até o pátio 4 Libério e faço 180 agora na sequência. Novembro, sigo 402 ao frente, pega a cabeceira, tráfego liberado para a sua decolagem, ok? Do 4207, formação de tráfego 37 da Gol, ingressou para a decolagem, continue agora a liberação de pista. Gente, aguardando a liberação 4207. Meia correção, Gol no 397 tem condições de decolagem imediata? Graus 14 nós. espero, pronto, vou... Eu tenho um ponto de espera, gol no 983. Ok. Azul 4207, vento 1100 graus, 15 nós, pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, 4207. São 3198, acione a identificação, desce pro 050, chegada Mari. 050 na Mari, chegada Mari. Zulu November, decolagem autorizada, pista 17, 100 graus, 15 nós, novembro. Zero Leda, gol, boa Leda da presente, gol 397. Alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero. 19 Alfa, Brasil em condições visuais, pelos corredores, 1500 pés e a porta Paris. Direita via pista, aliado e ponto, reporte, Papa Golf. Eco Zulu, November, os 49108, a direita, axé, até a volta. 208, até a volta, 207, no solo, os 49119, direito. 207, ingressando na alta. Os 49119. 219, graças. Recife 12685, bom voo. 2645, obrigado, bom dia. Bom dia, prosseguir táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, as lucas 2 a 7. Corredor a 7. Correção, Eco Zulu November informa Pro Ideal para o destino. Ideal 264. Zulu November está autorizado, direto de destino, ainda mantendo 1 no 1000 pés. Direto de destino, mantendo 1000 pés, novembro. 93, vento 100 graus, 149, decolagem autorizado. Salvador, o Chalé 6140, voltando. Confirme. É o 6140, poderia só confirmar a frequência que devemos chamar o centro? 126.85, alterna 12545. Ah, positivo, 2685, 2545, até logo, obrigado. Graus 15 nós, declara atrasada, Papa Golf. Uno 93, declara aos 52, contorno 208, boa viagem. 208, boa, 1983. Controle, gol 1983, decolou de Salvador. Bruno 983, contato radar, sobe mantenha 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge 360 no 983. Gol no 397, voa Bridge. Bridge, gol 397. Cusulo November, informa o estimado do pouso. Está estimado para 1339. Gente, copiado. Controle, Papa Golf. Confirme quem chamou o controle. Papa Golf na Coral. Oscar Papa Golf, contato radar, sobe e mantém 060, saída Coral. Canal 6140. Gol no 738, bom dia. Aciona a identificação, desce para o 060, chegada Mari. Gol no 397, chama Recife, ano 251, no bom voo. 251, na boa. Prossiga. Polo 26, aciona a identificação. Polo 26, contato radar 73 milhas nordeste do VR de Salvador, voa para a posição Coral, mantendo o nível 080. Ano 98, desce para 2000 pés, QNH 10 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 3, reporte estabilizado, considera 5000 TAP? Controle, tá? 3198? Prossiga. Pode desconsiderar a restrição de 5000 em TAP? Considera. Muito obrigado. Davo Kilo Whisky, um no 1500 pais e corredores, reporta Paripe. Whisky, Yankee, uniforme, prossiga. Gente, Whisky, Oscar, uniforme, prossiga em condições visuais via corredores, reporta da Beth Veracruz. Alto Luiz, que 1.510 via corredores, reporta Parícia. Bravo que Luiz, que copiou o controle. Bravo que Luiz, que prossegue em condições visuais, 1.510 via corredores, reporta Parípe. Eco Zulu November, controle. Eco Zulu November, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas rumo ao Nordeste, está mantendo no 1.510. É um tráfego de pequeno porte, a sua subida está autorizada, apenas fique atento ao tráfego. Uno 983, chama Recife, chama 251. Rede Parípe. Gol no 983, chama Recife, chama 251. Gol no 983, controle. Gol no 983, controle Salvador. Gol no 738, controle. Prossiga ao 738. Gol no 738, tem condições de efetuar uma ponte com o gol no 983? Gol 983, né? Super gol 738. Dia November Alpha, reporta rotatória. Reporta na rotatória, hoje November Alpha. Bom, vai ver se você tá bom, 732. Tudo bom, 732, tentou. Você chamar, não podia ser mais dois, mais dois, mais dois. Gente, grata.